Aleluia, descansamos quando nós estamos seguros na mão de Deus, amém? Você sabe que tribulação, lutas de todos os tipos vêm para cristãos e não cristãos. Se alguém, vou me converter para não ter mais dificuldade na vida, então eu vou te dizer, olha, não é por aí o caminho. Mas eu vou me converter para Jesus e vou andar com Jesus, porque primeiro quero aprender a amá-lo, ele é o meu criador. Você tem ouvido falar muito de direitos humanos? Tem ouvido falar? Tem até um grupo especial no meio da sociedade que cuida dos direitos humanos. E quem é que cuida dos direitos divinos? Deus tem direito sobre a nossa vida, você sabia disso? Afinal, se você criar uma obra de arte, você tem direito sobre aquela obra. Se você escrever um livro, você tem direito sobre aquele livro. E Deus que criou a humanidade, não tem ele direito sobre nós? Tem, mas quem reconhece isso? Bom, penso que a grande maioria de vocês reconhece que Deus tem direito sobre a tua vida. Afinal, ele é o teu criador. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 18, verso 22. 18, 22, ali de Mateus. Já lemos anteriormente na abertura do culto. Quando Jesus acalmou uma tempestade, os discípulos estavam com muito medo que morreriam naquele grande vendaval no meio do mar. E uma história um pouco semelhante se repete novamente aqui no 14, 22. Diz ali: logo a seguir, compeliu Jesus. Como que Jesus disse para o pessoal? Embarquem no barco e passem adiante para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Ah, vamos lá. Me avisaram aqui. 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, depois de 3 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deixa eu começar com uma primeira expressão aqui entre nós. Acho que você vai concordar comigo. Você não conhece tudo a respeito de Deus ainda, não? Não, eu também não. Então, todos somos iguais. Ninguém de nós sabe tudo a respeito de Deus. Por que Deus age assim, assim ou assim? Algo que foge da nossa compreensão. Você entende tudo o que acontece na sua vida? Todas as dificuldades, todos os males que sobrevêm, você entende? Não. Mas eu quero fazer a pergunta num tom positivo também. Você entende todas as coisas boas que te acontecem? Também não entendemos. Algumas nós entendemos, mas muitas delas a gente diz: eu nem mereço tudo isso que estou recebendo. Tu já falou alguma vez assim para ti mesmo? Estou ganhando tanta coisa boa na minha vida, paz interior, amizades. Estou conhecendo Deus, até coisas materiais, eu nem mereço. Você já disse alguma vez para si mesmo? Quem já disse isso para si? Ou já disse para Deus: Deus, eu não mereço. É verdade, sabe por que Deus? Deus é bom. Ele dá sem o nosso mérito, sem o nosso merecimento. Ele dá. Deus é bom. E aqui, meus irmãos, percebam uma coisa. Jesus acabara de multiplicar os pães. 5.000 homens comeram pães e se fartaram. Olhe na sua Bíblia. O assunto anterior era esse, não era? 5.000 pessoas. Agora Jesus disse aos discípulos: pessoal, peguem o barco e vão para o outro lado do Mar da Galileia. É o Mar da Galileia, mais ou menos 10 quilômetros. Talvez dá para ver o outro lado. Eu vou ficar aqui despedindo as multidões. Mas na verdade, Jesus, enquanto despediu o pessoal, escureceu. E ele ficou orando até 3 ou 4 da manhã. Aqui, quando fala da quarta vigília, é depois de 3 da manhã. E Jesus disse para os discípulos: vão indo, eu vou depois. Jesus, sempre que fazia algo, ele queria ensinar a respeito dele próprio e de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre que acontece algo na sua vida, de bom ou de difícil, algo Deus está querendo lhe ensinar. Concorda comigo? Eu sei que nem sempre nós aprendemos, e nem sempre aprendemos na primeira vez, na segunda vez, leva muitas vezes. Essa mesma passagem bíblica aqui, que Jesus anda sobre a água, é descrita também no Marcos. Marcos fala. E lá diz que eles também não entenderam a multiplicação dos pães. Os 12 discípulos não entenderam. Parece que o milagre foi visto, eles comeram do milagre. E ainda assim não perceberam que aquilo tinha sido um milagre. Agora o Senhor está fazendo outro milagre. O Senhor está andando sobre a água. O Senhor sabe que eles iriam passar uma grande dificuldade à frente. O Senhor sabe. Afinal, quem mandou eles entrar no mar? Não foi o próprio Senhor? Quando diz aqui, o Senhor compeliu. É quase o Senhor botou uma pressão neles. Pessoal, vão indo. Mas Senhor, vão indo. E eles foram em obediência. Eu vou te dizer uma coisa, a você e a mim. Tem muita dificuldade que acontece na nossa vida, não por culpa nossa. Porque simplesmente aconteceu. E Deus quer nos ensinar algo com aquela dificuldade. Tem alguma culpa nos apóstolos aqui? Eles desobedeceram o Senhor em algum item? Não, é o Senhor que mandou eles entrar no mar. Sabe que às vezes quando a gente está andando com o Senhor, uma pessoa se converte, ou quem já é convertido está dando novos passos firmes com Deus, em obediência à palavra de Deus, e as dificuldades aparecem. Às vezes dentro da família, alguém começa a te criticar. Agora vai virar crente? Bom, chama de que quiser, crente, cristão. Eu só estou conhecendo Deus e quero conhecer mais. E a pessoa vai tomando as atitudes certas e a crítica vem, a oposição vem. Às vezes, lá onde você trabalha, a pessoa manda fazer algo errado e você diz: bom, eu não posso fazer mais isso, porque eu respeito a Deus e eu respeito os seres humanos, eu não quero passar ninguém para trás. E aí você pode ter prejuízos por causa da sua retidão ou por causa da sua fé. Mas veja, quem botou você nessa situação? Não foi Deus? Deus não disse: meu filho, minha filha, faça assim, e você fez, e vamos dizer, entre aspas, deu problema. Olha aqui, o Senhor disse: entre mar adentro, e eles entraram, e deu tempestade. Agora, deixa eu completar o meu raciocínio. Se Deus te ordena, te orienta a fazer algo, e você faz, e vem tribulação, fique tranquilo. Porque o mesmo Deus que diz, entra, o mesmo Deus vai aparecer na hora certa e te livrar da tempestade. Amém, irmãos? Deus sabe livrar aqueles que são seus, Deus sabe. Veja, eles estavam indo. Na Bíblia tem um outro homem que entrou numa tempestade, também no mar. Só que a tempestade veio por culpa dele. Diferente desse caso aqui. Quem é o homem? Jonas, Deus disse a ele: vai lá na cidade de Nínive. Na antiguidade, Nínive era uma cidade terrível. Os exércitos deles destruíam todo mundo. Era um povo ímpio, pagão, cheio de idolatrias. Um povo duro. E Deus disse: eu quero salvar esse povo. Vou mandar um missionário lá. vou mandar o missionário Jonas. E o Jonas foi ao porto, pegou um navio, em vez de ir a Nínive, sabe onde ele foi? Foi à Espanha, que é Tarsis. Bem noutra direção, e no meio do caminho vem a tempestade, o barco está, afunda, não afunda, e acabaram descobrindo que o causador de tudo aquilo era a desobediência de Jonas. Vejam, tem problemas que nós arrumamos porque nós mesmos semeamos. Tem ou não tem, irmãos? Quantos problemas você já arrumou, ou eu já arrumei, porque eu mesmo o fiz. Mas voltamos aqui, agora os apóstolos não arrumaram o problema. Podemos dizer assim, como que Deus que botou eles nisso. O Deus que te lança numa situação nova e de repente, aparentemente insegura. Esse mesmo Deus sabe te tirar de lá. Tu acredita nisso? Deus sabe te tirar de lá. Talvez quantas experiências vocês próprios já tiveram, a coisa ficou realmente tempestuosa. E você não errou, você estava fazendo a vontade de Deus e problemas sobrevieram. E de repente, Deus entra em cena. Visível, porque Deus nunca sai de cena. Às vezes eu comparo como que Deus está como se fosse um palco de um teatro. Às vezes Deus é visível em cena. E às vezes Deus está atrás das cortinas. Às vezes você não percebe que Ele está trabalhando. Às vezes nós não vimos Deus trabalhar. Os apóstolos viram a multiplicação e não perceberam que era Deus trabalhando. Sabe o que eu digo? Quando Deus quer falar conosco algo, Ele fala uma vez, duas vezes, às vezes três vezes, porque nós demoramos muito a compreender coisas espirituais. Quem de nós compreendeu na primeira vez tudo? Nenhum de nós. Os apóstolos, Deus falou com eles ali, Deus mostrou o poder quando multiplicou aqueles poucos pãezinhos e os dois peixes. Uma multidão faminta comeu. Mas eles não compreenderam que era uma manifestação ou uma revelação do poder de Deus. Agora aqui eles não estão entendendo de novo. Você percebeu, não sei se viu, quando lemos lá na... Quando Jesus acalmou a tempestade, eles fizeram uma pergunta. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam aprendendo a conhecer Jesus. E agora, quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus salvou Pedro que estava afundando. No final, eles disseram, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Pouco antes, eles têm uma pergunta, quem é esse homem? Agora, eles próprios têm um entendimento. Percebe que gradualmente, eles vão conhecendo a Deus. Crescendo num conhecimento do Senhor. Deixa eu te perguntar algo. Na sua vida, no teu relacionamento pessoal com Deus, você percebe uma evolução? Ou você diz, ah, pastor, eu estou marcando passo. Ou outros diriam, pastor, eu estou até retrocedendo. Você percebe uma evolução? Tomara que sim. Às vezes Deus faz algo, eu sei, e nós não enxergamos. Sabe por quê? Nesse mesmo episódio lá dos pães, da multiplicação, Marcos respondeu, por causa da dureza do coração dos apóstolos. Mas já eram apóstolos, já estavam aprendendo, sim. Porque aqui dentro, todas as pessoas estão em níveis diferentes de um conhecimento e experiência com Deus, você sabia? Alguns de nós estamos começando a conhecer Deus. Outros de nós já conhecemos a Deus há algum tempo, de experiência. Quando eu falo de conhecer, não é apenas ler a Bíblia, ah, eu sei as histórias da Bíblia. Não, conhecer Deus de experiência. E outros de nós já estão numa quilometragem maior. Mas ninguém de nós ainda completou a carreira toda. Compreendemos e concordamos com isso? Ninguém de nós fez o percurso todo ainda. Pois bem, a tempestade está em andamento, Jesus aparece e os discípulos começam a gritar, é um fantasma. Imagina, 12 homens gritando, é um fantasma. Se fosse aqui no interior gaúcho, se os discípulos fossem gaúchos, o que eles iam dizer? É uma assombração. Não é uma assombração aí no interior? Se fosse aqui no contexto mais de cidade, iam dizer, é um demônio. Mas não era assombração e não era demônio, era o Senhor. O Senhor quebrando uma lei da natureza, uma lei da física. Qual é a lei da física que está sendo quebrada aqui quando ele anda sobre a água? Os bons de física, quem foi na aula? Faltaram aula aquele dia? A lei da gravidade que atrai tudo para o centro da Terra, pois aqui nenhum de nós consegue ficar em cima da água, caminhando. Pois o Senhor aqui mostra que Ele reina sobre os poderes naturais também. Poderes que o próprio Deus criou. A lei da física, essa da gravidade, foi Deus que fez. Essa hora você sabe que nós estamos voando, todos nós estamos no ar, numa esfera que está circulando no meio de outros planetas. Se você nunca andou de avião, não te preocupa, você está voando agora, nesse momento. Né? E nós, mas e a Terra então é redonda, como é que nós não caímos? Porque Deus criou uma determinada lei física. Pois Jesus está caminhando sobre a água. Há um pavor, já tinha o pavor daqueles homens estarem remando, desde que hora? Talvez a tardinha do dia anterior. Ali por 6 horas, Jesus diz, ó, pessoal, vão indo, eu vou depois. E já é mais de 3 da manhã. Eles estão remando há no mínimo 9 horas. O que vocês acham? Estão cansados ou não? Exaustos. Exaustos, tomados de medo. Vamos morrer aqui. Agora aparece um fantasma. Que não era fantasma. Era o Senhor. Pedro novamente assume a dianteira. Um homem de grande coragem, aprendendo a ser crente em Jesus, aprendendo a confiar. E ele diz, visto que és tu, Senhor. A ideia não é se é tu, Senhor, não. Ele, já que és tu, Senhor, então diga que eu vá até aí. E o Senhor disse, vem. E por algum momento, algum tempo, não sabemos quanto tempo, quantos metros, Pedro caminhou sobre a água. Também um discípulo do Senhor quebrou uma lei da natureza. Quando nós cremos no Senhor, muitas leis naturais nós as superamos. Quantas vezes um médico diz, essa situação é de morte. E pelo parecer natural, é de morte mesmo. O médico não está errado. Só que nós começamos a orar, você começa a orar, e Deus reverte. E o doutor disse, eu não sei o que aconteceu, mas os exames agora estão todos mudados novamente. Pode ir para casa. Nós passamos uma experiência há pouco tempo. Foi em que mês? Dezembro? Nossa filha teve alguma coisa que os médicos não souberam, repentinamente parou no hospital, mas em questão de horas. Os exames de sangue, tudo desorganizado por dentro dela. E nós oramos, e no dia seguinte fizeram novos exames. E o doutor veio lá no quarto e disse, bom, eu não sei o que houve, mas esse exame não pode ser da mesma pessoa. Quantas horas ela teve no hospital, Tânia? Umas... Quantas? Mas 24 horas. Foi coisa rápida. Como que alguém pode ter um sangue todo desorganizado? E de repente tudo volta ao normal. Nós sabemos, Deus agiu ali. Você deve ter histórias também de você ter falado, pedido a Deus e Deus te respondeu. Numa hora que tinha que andar sobre as águas. Ou a gente nessa hora se encolhe e o medo nos oprime e nos bota para baixo. Ou nós avançamos num ato de fé. Eu quero te dizer, meus irmãos, na hora da crise, na hora da tempestade, só tem duas atitudes. Ou você vai ser derrotado por ela, ou você derrota a situação pela fé no Senhor Jesus. O medo, e os apóstolos estavam com medo. Quando viram aquele aparente fantasma que era o Senhor, novamente estavam com medo. Parece que o medo dominava todo aquele quadro, aquela cena. Desde 6 da tarde, quem sabe 8 da noite, 10 da noite, eles achavam, vamos morrer. Eram homens peritos. Os apóstolos, a maioria deles, eram nadadores excelentes, eram pescadores a vida inteira, eram remadores, conheciam o mar, conheciam os ventos, conheciam tudo. Mas naquela hora, toda a perícia deles, toda a técnica deles, todo o saber natural, não valia nada mais, porque eles iam morrer. Não fosse o Senhor. Sabe, eu já vi muita gente inteligente, de uma cabeça fantástica, uma capacidade de pensar, de raciocinar, de argumentar, fantástica, e se dar muito mal na vida. E já vi gente simples, de uma capacidade apenas mediana, se fizesse uma prova ia tirar 6, 7. Mas confia em Deus e aquilo que faz, faz com o seu melhor. Pessoas que desse tipo estão se dando muito bem na vida. E gente com a super capacidade, talentos maravilhosos se dando mal. Tu conhece alguém assim também? Pensa um pouquinho, talvez amigos seus. Estudados. Com uma série de diplomas e tudo mais. E nós somos a favor dos diplomas, se alguém está aqui de visita. Passa a igreja aqui de ignorante, não. Olha, nós temos aqui tanta... Olha, estou vendo aqui quantos professores de inglês na minha frente. Só estou olhando aqui rapidinho, viu? Quantas pessoas com pós-graduação, mestrado, doutorado estão aqui na minha frente agora. Então, mas tudo isso é importante no plano natural. Porque quando chega no plano sobrenatural, os nossos talentos, às vezes o nosso dinheiro, as nossas capacidades, isso vai nos deixar na mão quando falamos de coisas espirituais. Tu concorda comigo ou não? E às vezes uma pessoa simples, ela é mais bem sucedida também na vida do que uma pessoa que sabe fazer, ela dá por conta, ela toma a sua atitude. Ela mais ou menos diz, o meu braço resolve todas as coisas. Pois bem, o grande Pedro, remador, nadador, agora está com medo, e os 12 estão gritando, dizendo, nós vamos morrer. Mas o Senhor apareceu. Essa é a diferença toda. O Senhor apareceu aqui nesse lugar. Pedro andou sobre a água. Eu me criei no interior. Acho que muitos de vocês também. E tinha um mês que nós, crianças, tínhamos muito medo. Um mês do ano. Qual era o mês? Quem sabe? E por quê? Agosto era o mês do meu aniversário, tá? Mas não era por isso que eu tinha medo. Lá no interior era o mês do cachorro louco. É ou não é? Quem aqui se criou no interior, não é? Meus irmãos, nos assustavam tanto com o cachorro louco, que para nós, crianças, todos os cachorros eram loucos. Né? Quando a gente via um cachorro, bom, entrava numa casa, subia numa árvore, dava um jeito de fugir, por causa do medo. Bom, eu vou dizer, esse até pode ser, nesse caso, um bom medo, é um medo que nos protegia. Agora, alguém de vocês se criou sendo amedrontado por causa de algum tipo de alimento? Não come isso, não come aquilo, não come... Do que vocês eram assustados? O que botaram muito medo em vocês? Uva com melancia, não mistura isso que morre! Bom, eu não sei se morre, tá? Mas não morre, tá ali a nutricionista, tá bom. A minha mãe nos assustava tanto, tanto, tanto com melancia, que até parecia que foi o diabo que tinha criado a melancia. Meus irmãos, melancia raramente entrou na casa da minha mãe. Porque aquele negócio da congestão, aquilo mata, aquilo empedra. Bom, gente, nós, quando então, ninguém comia melancia. O medo, estou falando agora de medo. O medo faz a gente perder muita coisa boa na vida, no natural e no espiritual. Eu tenho medo. O medo faz você recuar, não faz? O medo paralisa. Esses homens eram grandes nadadores e remadores, mas eles estavam tomados de medo. Até quando Jesus apareceu, por causa do medo, eles pensaram que era uma assombração. Olha o que o medo faz. Pois esses homens perderam as suas forças. E o Senhor vem ali para reforçar essa força interior de cada um deles. Afinal, meus irmãos, Pedro está caminhando por um tempo na água, sobre a água. O resultado da fé. Você vai passar por cima daquilo que quer te oprimir. Daquilo que é risco para ti. Daquilo que está te amedrontando. Nós sempre na vida vamos ter que tomar decisões. Ou vamos adiante, ou vamos ficar recuando, recuando. Sabe o que a Bíblia diz? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não damos para trás. A palavra de Deus diz que nós caminhamos para frente correndo. Não apenas caminhando, correndo com os olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé. Agora, enquanto Pedro estava ali olhando para Jesus, foi bem. Quando Pedro tira os olhos do Senhor e diz ali na Bíblia que ele reparou para o vento. Ah, é muito vento, é perigoso isso aqui. Onde era mais perigoso? No barco ou fora do barco? É, parece que fora do barco era mais perigoso, mas por incrível que pareça, dentro do barco era mais perigoso. Fora, com fé, estava mais fácil andar. Perceberam nessa palavra? E esse homem, um homem simples, mas teve fé para andar. Mas por um momento, irmãos, quando acabou a fé dele, ele começou a afundar. Eu e a Tânia, ela disse ali que nós fizemos uma semana de férias agora. E eu vou dizer para vocês, irmãos, ano passado a gente esteve nesse lugar, e foi um lugar lindo. É a última cidade do mundo, lá embaixo. E eu fiquei um pouquinho frustrado com o passeio do ano passado. Porque eu queria muito ver neve caindo. Tinha neve dessa altura, mas já tinha caído quando nós chegamos lá. E esse ano, eu disse, Deus, eu quero ver esse negócio. Essa beleza que o Senhor criou, me dá essa oportunidade. E aí nós fomos, acho que segunda-feira, né? Num lugar no interior, nas montanhas lá, e tem um homem lá que cria os cachorros do husky siberiano que puxa o trenó. 27 anos esse homem mora lá, criador de cachorro e dono do local todo para os passeios. E na minha ansiedade misturada com fé e medo, dá para entender esse sentimento aí? Ansiedade misturada com fé e medo, não sei que palavra dizer. Eu chego lá nesse local e pergunto para o homem, escuta, isso era 3 da tarde, vai nevar? O homem deve ter olhado para mim e disse, esse rapaz é maluco. Ele disse, a noite vai, olhou para o céu, a noite vai. Acho que para me dar uma esperancinha. Ele colocou os cachorros no trenó e começamos a andar. Quando começamos a andar, começou a nevar, meus irmãos. Bem devagarinho, eu disse, manda, Senhor. Ah não, Senhor, agora o Senhor começou a obra, faz completa, né? Meus irmãos, nevou tanto naquele percurso de 30 minutos, que a Tânia ia na frente e eu sentado atrás, vão os dois, né, sentados. Ela tinha que fechar os olhos, que era tanta neve nos olhos dela. E eu ali atrás, protegido por ela, né, como quase todos os homens, né? A mulher vai na frente. E eu de óculos, e ela sem óculos. Mas valeu, pergunte para ela. Bom, foi maravilhoso, mas eu sempre quero mais. Eu sou uma pessoa, para quem não me conhece, meio inquieto. Sempre mais, e mais, e mais. Eu não sei qual é o limite, aliás. Quando a gente anda com Deus, também quer dizer, o limite tem que ser o céu. Amém, irmãos? Em tudo. Quinta-feira tínhamos feito os passeios e a quinta-noite viríamos embora. E nós no hotel fizemos um chimarrão, levamos até chimarrão. Eu disse, Senhor, eu queria ver neve aqui na cidade. A cidade é no nível do mar, raramente neva lá. Nós tomando chimarrão, 10 da manhã, olhando para a rua, esperando o dia passar. O avião era 8 da noite. Seria um dia longo, né? De repente, os floquinhos, 10 da manhã. Ele diz, manda, Senhor. Nós já estávamos contentes, eu já estava. Não é que eu estava insatisfeito, não. Eu estava satisfeito. Mas, Senhor, isso aqui na cidade eu não vi ainda. Manda, Senhor. Nevou até 4 da tarde. E muito. E muito. Eu disse, bah, Senhor, agora eu posso ir embora. Um especialista da Defesa Civil de lá. Encontramos ele e ele disse, isso era quarta-feira que nós encontramos. Ele disse, vai nevar sábado e domingo. E eu disse, pai, eu estou indo embora quinta. O que vocês acharam? Não deu uma frustraçãozinha? Depois que eu for, vem neve, né? Eu disse, Senhor, antecipa. Orei de noite, orei. Antecipa, Senhor, antecipa. Eu ainda quero ver. Quinta-feira nevou demais. Sábado chegamos aqui, olhei no site se nevou sexta. Nada. Não nevou sábado. Bom, Deus abençoe os que estão lá para receber essa bênção também. Mas, gente, aquele especialista da Defesa Civil, ele disse, vai só no fim de semana. Sabe, eu quero contar isso para vocês, irmãos. Acabo falando um pouco do nosso passeio, mas um pouco de oração. Deus pode mudar, inclusive, uma previsão do clima. Deus pode. Olha o homem que trabalhava lá 27 anos, dono de todo um ambiente lá de turismo. Ele disse, só à noite. Alguém da Defesa Civil, especialista, se prepararam para avalanche no fim de semana. Ele disse, só sábado e domingo, veio quinta. Deus pode. Olha aqui, Deus pode. Estava aqui, Pedro, vem. E Deus fez um milagre através da fé de Pedro. Aquele homem podia, que Pedro podia ter continuado caminhando, podia. Quantas vezes nós começamos a caminhar com o Senhor e você começa firme na fé, mas a luta continua, a tempestade é mais longa do que tu imaginou e no meio do caminho desanima. Quantos de nós, às vezes à beira, pertinho da bênção, perdemos porque nós desistimos no meio do caminho. Veja, Pedro começa bem. Mas no meio ele afunda, porque lhe faltou uma coisa. Não lhe faltou perna, não lhe faltou braço, não lhe faltou... Faltou-lhe fé. E agora, devo te dizer que quando acaba a fé, as tuas forças espirituais se esvão. Você fica fraco. É fraco por dentro, não é fisicamente. Você pode ser uma pessoa corajosa, determinada, mas só isso não é suficiente para você experimentar algo de Deus. Peça a Deus, tenha coragem de fazer pedidos, sim. Pedidos que vão te levar para perto do Senhor. Não tenha medo quando vem a instabilidade. Se você está dentro da vontade de Deus, você está fazendo o que agrada a Deus. Se vem instabilidade, ele também está no controle. O Senhor não perde o controle de absolutamente nada que acontece ao nosso derredor. Ah, mas já aconteceu uma coisa totalmente desagradável. Você acha que Deus não tem controle sobre isso? A gente fala das desagradáveis. E quando acontecem as coisas boas? Deus também tinha e tem controle sobre aquelas. Fé, a fé vai te fazer a percorrer e experimentar coisa que naturalmente é impossível. Naturalmente é impossível. Você está passando alguma luta ou não? Hoje de manhã eu trouxe essa palavra. E quando perguntei no final quem quer orar, se está numa luta, muita gente disse, pastor, eu estou numa grande luta. A luta não é o problema. O problema é quando você tem que passar por ela sem Deus. Mas o passar sem Deus é uma escolha nossa. Você viu na leitura bíblica quando Jesus acalmou a tempestade e Jesus estava dentro do barco. Agora Jesus está fora do barco. Aquilo que eu disse, às vezes você percebe nitidamente no meio de um grande problema, pai, eu sinto que Deus está comigo. E tem hora que no meio de um grande problema parece que Deus sumiu. Parece mesmo. Porque às vezes Deus está no palco, visivelmente, e às vezes ele está atrás da cortina. Mas igualmente, visível ou invisível, Deus está no controle. É isso, meus irmãos. Creia. Dependa do Senhor. Pode ser que alguns de vocês chegaram aqui, pastor, Deus já falou comigo, Deus já fez algo por mim, mas eu não compreendi direito. Tudo bem. Deus vai falar contigo de novo. E diz, mas pastor, não estou entendendo bem, eu só sinto que algo bom acontece comigo. Os discípulos do Senhor foi ensinando diversas vezes, até que a gente diz, não, uma linguagem que já é ultrapassada agora, até que a ficha caia completamente. Não se usa mais ficha agora, né? Cartão e outras coisas. Mas a ficha vai caindo gradativamente à medida que você vai tendo experiências com Deus. Da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Não tem nada que possa te acontecer, nem de bom e nem de mal, que Deus não esteja no controle. Nada. Olha, ainda hoje de manhã, uma senhora chegou aqui à frente e me disse, pastor, perdi meu marido há 2 semanas atrás. Primeira vez que ela veio aqui, uma situação repentina. E eu contei para ela, se ajuda um pouco. Eu disse, ela, senhora de uns 40 e poucos anos, viúva com uma criança. Eu disse, a minha mãe ficou viúva com 40 e poucos anos com 4 filhos. Não é que isso vai trazer consolo para ela, eu sei que tem que ter um toque de Deus. Mas eu queria animar ela, dizer, olha, se tu tem 1 filho, minha mãe tinha 4. Quem tem 40 e poucos anos aqui, das mulheres? Imagina você com 4 filhos, para criar, ficar viúva. Todos nós na nossa casa, todos nós nos convertemos a Jesus e minha mãe também. Todos nós 4 lá na nossa casa servimos a Deus. Todos nós. Se vocês me dizem, mas tu entende por que teu pai morreu aos 40 e poucos anos? Eu não entendo. Não vou querer inventar explicação para vocês, meus irmãos. Se essa senhora de hoje de manhã me diz, pastor, tu entende por que meu marido morreu de repente? Eu não entendo. Mas uma coisa eu sei, que Deus está no controle. Porque nem tudo cabe aqui dentro, meus irmãos. É ou não é? Nem tudo cabe. A gente pode tentar a explicação daqui, dali, de lá, mas no fundo, nós não entendemos. Tem um verso da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, que o Senhor guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Tem coisa que vai fugir do teu controle. Por que acontece uma coisa com um filho, com uma filha? Por que acontece uma coisa com o esposo, com a esposa? Coisas absurdas às vezes. Por que acontece até uma morte que não tem explicação? Eu não sei. Eu não tenho medo de dizer que eu não sei. Mas eu também tenho que dizer que eu sei o Deus em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para nos guardar. Isso eu sei. Se alguém aqui tem um irmão curado de câncer, por que que o outro que tinha câncer morreu? Não sei. Agora, o que foi curado, eu sei por que Deus curou ele. Vocês compreendem essas coisas, irmãos? Por quê? Por exemplo, na Bíblia, o apóstolo Tiago foi cortado a cabeça dele. O mau rei Herodes viu que o povo gostou, que mataram um dos apóstolos, ele foi para matar Pedro. E Deus, naquela noite em que Pedro seria executado, Deus abriu as portas da cadeia e as correntes, ele estava preso, caíram as correntes. Por que que Tiago morreu e Pedro foi livre? Bom, por que Tiago morreu eu não sei, mas por que Pedro ficou livre eu sei. Porque Deus tinha um grande plano ainda na vida do Pedro. Você compreende essas coisas? Algumas você compreende, outras você não compreende, tanto quanto eu. Mas, uma coisa eu sei, que o Senhor diz para a gente, vem. O Senhor, quando nos chama para perto dEle, e Ele está chamando Pedro, venha Pedro. Você pode ir. Ainda que isso gere alguma forma de tempestade, vá. Ainda que gere oposições e pessoas não te entendam, continue indo em direção ao Senhor. Isso vai fazer bem para você. Para cada um de nós. Vai fazer, sim, muito bem. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer, que bela fé você tem. Ou o Senhor, de vez em quando, vai olhar para nós e dizer: filho, filha, por que que tu é tão tímido na fé? 5 vezes Jesus falou isso para pessoas. Por que tu é tímido na fé? Uma vez os apóstolos estavam se perguntando, eles estavam começando a confiar em Jesus, ainda não estavam firmes. E eles perguntaram: o que é que nós vamos comer? O que é que vamos beber? O que vamos vestir? O Senhor chama eles para o lado e disse: por que que vocês estão tão ansiosos com essas perguntas? Busque o reino de Deus primeiro e tudo será acrescentado a vocês. Uma outra vez, Jesus tinha ido à montanha orar. E quando chegou lá embaixo, os apóstolos estavam passando o maior problema lá. Um tumulto de gente. Tinha um menino endemoniado. E aquele menino sempre queria se suicidar. Queria pular na água, queria pular onde tinha fogo para morrer. E os apóstolos não conseguiam expulsar aquele demônio. Jesus chega lá, repreende o demônio, liberta o menino, entrega o menino sadio para o pai. Jesus chega em casa e os discípulos perguntaram: Senhor, por que que nós não conseguimos e tu conseguiu? Primeira coisa que Jesus disse para eles: por que que vocês foram tão tímidos na fé? Era para vocês fazer o que eu fiz. 5 vezes Jesus falou: pessoas tímidas na fé. Um dos aspectos da fé, essa confiança no Senhor, é a coragem. Não tenha medo de cachorro louco. Agora estou falando figuradamente, tá? Nós andamos para frente. Na tua vida material, ande para frente. Tem gente que só fica olhando no retrovisor: ai, que tempo bom era aquele antigo. Não fica olhando, não leve a vida pelo retrovisor. A gente dirige olhando para frente. Tempos podem ter sido bons, de graças a Deus, mas tempos melhores Deus tem para nós sempre. Olhe para frente. Não olhe para trás. Não fique vivendo de nostalgia. Nostalgia é aquele negócio: ah, que tempo bom aquele. No nosso tempo que era bom. Você já ouviu? Parece que o cara está ficando velho, né? Quando o cara começa a dizer: no meu tempo, aqui teu tempo é agora. No nosso tempo. O pessoal diz: quando nós éramos jovens. Eu continuo jovem. Como é que é? Estou voando em campo, hein? Falando sério, irmãos, falando sério, lá subi montanha, com neve até as canelas, subi e desci, e nem precisei parar. Nem eu, nem minha esposa, está voando em campo também. Aí, ó, viu? É verdade, a gente está cuidando do corpo também. Como cuidamos da nossa alma? Como cuidamos da nossa alma? Fé. Mas não é fé em ti mesmo. Não é fé em pessoas, nós estamos falando uma fé no Senhor. É bom ter amigos? É. É bom ter influências que vão te ajudar em alguma coisa na vida? É. Mas todas elas são limitadas. É bom ter dinheiro? É. Mas isso também é limitado. Tem tudo isso, um dia te deixa na mão. E você vai precisar, única e exclusivamente, do Senhor Jesus Cristo. Pedro teve essa experiência linda. Enquanto creu, andou no sobrenatural. Vamos lá, meus irmãos. Crendo e avançando. E avançando. É por aí que nós vamos? Quem vai por aí, pode dar um grande amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus? Aleluia. Gostaria que você fechasse os olhos, para que nada te interfira agora em você. Você pode ter chegado aqui hoje à noite, em meio a um aperto muito grande no peito, em meio a dores, vamos chamar dores da alma, dores dos sentimentos. Você pode ter chegado aqui com fé nenhuma, zero. Mas que bom que você veio aqui. Você pode ter chegado aqui, olha, pastor, eu já andei um tempo com Deus, foi tão bom. Mas eu parei. Afundei. Ou estou afundando. Bom, seja qual for a condição, tudo que eu falei nessa noite é te convidando a olhar firmemente pela fé ao Senhor Jesus. Olha para Ele. Alguns de nós, às vezes, confiamos em pessoas, mas elas são limitadas, por melhores que sejam. Outros de nós confiamos nos nossos talentos, mas eles também são limitados. Eu estou te chamando e te convidando a algo maior, a confiar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus acalmou a tempestade, eles se perguntaram: quem é esse homem? Agora, quando Jesus veio caminhando sobre a água e salvou Pedro, eles tiveram um entendimento muito maior de quem era esse homem. E eles reconheceram: é o Filho de Deus. Eu quero te propor, sim, duas coisas agora à noite. Primeiro, que você reconheça o Filho de Deus como teu único Senhor. O único que tem capacidade de te levar além. Se você vem passando tribulação nas finanças, na saúde, tribulação no meio familiar, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento profissional, antes de pedir o socorro de Deus, eu estou te apresentando aquele que é o socorrista, o próprio Senhor Jesus. Se você quer abrir o seu coração para Ele, num ato da sua fé pessoal, você pode dizer: Senhor, eu preciso de salvação. Salvação inclui o socorro natural, das coisas naturais que envolvem a vida. Mas inclui também a salvação eterna da sua alma. Se você chegou aqui, você está ouvindo a palavra, diz: pastor, eu não entendi tudo. Não te preocupa, o entendimento é gradual. Os apóstolos também não entenderam tudo no primeiro milagre, nem no segundo. Mas a compreensão deles chegou a tal ponto, de eles dizerem: esse homem que está aqui é o Filho de Deus. Se você quer reconhecer isso, e agora reconhece, você pode dizer: Senhor, eu sujeito a minha vida a Ti. Eu Te reconheço, mais que reconheço, eu me rendo ao Teu senhorio na minha vida. Você pode dizer isso a Ele. Eu não compreendo tudo, Senhor, mas nós andamos pela fé. É pela fé. E a outra coisa que eu quero te falar nesse momento da oração. Eu já te falei daquele que socorre, mas agora, se você precisa socorro em qualquer área da sua vida, espiritual ou material, sentimental, financeira, familiar, e você gostaria de dizer como Pedro: salva-me, Senhor, nesse particular que estou sofrendo. Você pode levantar uma mão ao céu. Eu nem vou olhar para você. Deus está olhando para você. Você e Deus. Como alguém que estivesse como se afogando. Como Pedro estava afundando. E diz aqui na Bíblia que prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-o pela mão. Levante a sua mão num gesto de fé. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Eu sei que alguns podem estar pensando, a minha situação é impossível. Agora não pense mais isso. Porque acima dos impossíveis está o Senhor Jesus Cristo. Acima do impossível. Salva-me, Senhor. Não tenha vergonha de pedir socorro daquele que te ama, daquele que morreu na cruz por ti. Não tenha vergonha, não. Salva-me, Senhor. O grande Pedro, talentoso, perito no mar, estava morrendo no mar. Naquilo que ele era bom, estava afundando. Ele teve humildade de pedir, salva-me, Senhor. Me ajuda, me socorre, Senhor. Pai, nós oramos agora a Ti. E eu Te peço, junto com todos que estão pedindo qualquer forma de socorro, que o Senhor estenda a mão. O Senhor não é um fantasma, o Senhor não é uma assombração, mas o Senhor é o Deus poderoso, que vem ao encontro daqueles que estão em meio a tempestades, e em meio a lutas e afundando. O Senhor vem ao encontro, e propõe e chama, caminhe por fé. Eu tenho que te dizer agora, caminhe pela fé. Ainda que as circunstâncias sejam terríveis, ainda que tudo seja, parece um complô contra você. E ainda que houvesse uma conspiração do inferno contra ti. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Socorre, Senhor. Dá paz. Dá essa segurança interior, essa certeza absoluta. Que maior é o Senhor do que qualquer tempestade, do que qualquer risco. Andar por fé sempre é mais seguro. Obrigado, Senhor, por essa linda noite. Obrigado, Senhor. Fique na presença de Deus agora. Escute esse hino. Thank you. Senhor Deus, a Tua presença nos faz tão bem, Senhor. Há um sentimento de paz, de segurança interior. Eu sei que isso não é uma invenção humana, não é um remédio que proporciona, mas é a presença do Senhor. O Senhor, como Criador, tem direito sobre nós. E nós reconhecemos isso. Você reconhece que Deus tem direito sobre a sua vida? Eu queria propor agora ainda, assim como estamos, se você julga importante chegar aqui no altar, na presença de Deus, para orar por um momento, você vai orar. Você vai apresentar sua causa aqui diante do Senhor. E gostaria de fazer isso. Pode vir, está liberado aqui à nossa frente. Se você julga, eu gostaria de ir na frente e orar, pastor. Eu gostaria de chegar como que na frente de Deus, mais íntimo. Chegue aqui, se você, alguns querem, eu quero me ajoelhar, fique à vontade. O que for significativo para você, faça. Deus está ouvindo e respondendo a oração, sim. A única coisa que Deus te pede é fé, a única coisa. Deus não pede dinheiro, Deus não pede bens. Deus pede a sua fé, que você confie nele, porque quando você confia nele, você está honrando ele. É que nem quando você confia numa pessoa, essa pessoa sabe que você confia nela, isso é um ato de honra para com alguém. Apresente a Deus, você mesmo que não veio, aí onde está, apresente a Deus. Mas talvez esses irmãos aqui estão em lutas maiores, angústias maiores, não sei, mas eles quiseram vir aqui, que bom. Apresente a Deus. Só uma coisa eu peço a vocês: não duvide que Deus ouve, porque Ele ouve. Não duvide, não tenha medo. O medo paralisa, o medo amarra, a fé faz você andar para frente.